Imagina esse cenário, transparente, azul como um aquário. Eu jogo tinta nesse quadro. Eu trago cores no papel, é no verde que eu puxo e passo. Me dá o meu espaço, cê fica adorando tudo que eu faço. Conquistei o que é meu, eu juntei os pedaços. Pois me dividi com quem vivia quebrado. Do nada eu lembrei da primeira vez que eu me ouvi na rádio. Só eu e meus mano, fumaça no carro. Sonhava com Rolex, no pulso eu tinha um Casio. Eu só vi no S, pega 10G que eu salvo. Marcado tipo indiano, essa testa é meu alvo. E seus ouvidos eu vou tomar de assalto. Pneu da Porsche que tá rasgando asfalto. Faz uma lote que não sai do meu lado. Imagina esse cenário, transparente, azul como um aquário. Eu jogo tinta nesse quadro. Eu trago cores no papel e no verde que eu puxo e passo. Se for rabisco que eu refaço. Que a sede não me faça beber o copo errado. Pra quem achou que foi fácil, hoje eles conhecem o Veig, mas o Thiago não. Mesmo quando o beat para, a vibe não vai morrer. Se eu parar, o sangue esfria. Junto com o Gavi, o coração vai bater. E lá nas ruas do meu bairro, lembro que eu te falei, eu não era só mais um. Sozinho pensando no quarto, coisas que talvez eu queria pro futuro. Vejo um replay de tudo. Eu e meus manos juntos. Movimento de louco, obtendo recurso, sempre soube no fundo. Comigo Deus foi justo. De um mano que não tinha nada e não contou com a sorte, eu fiz o cachê girar, faço esse jogo virar. E faço girar o mundo. Faço girar o mundo. Faço esse cachê girar, faço meu jogo virar. E faço girar o mundo. É fácil girar o mundo. É fácil girar o mundo. Sei que é fácil falar, lembro quem não tava lá. Hoje nós que gira o mundo. Imagina esse cenário. Veig, baby, Veig, baby, Imagina esse cenário. Veig, baby, Uau, oh.